Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria retomar um tema que já se tornou quase clássico aqui nas nossas aulas, que é a teoria do signo, a teoria do símbolo. Eu sou muito grato ao filósofo americano, professor John Dealey, por ter republicado as obras de João François, o filósofo português, também chamado João de Santo Tomás, que é o sujeito que retomou os estudos de Santo Agostinho sobre a teoria do signo, com consequências portentosas para a filosofia. Embora essas consequências não tenham sido percebidas no tempo de Santo Agostinho, que é o século IV, nem no tempo do João Ponsô, e talvez, né, sejam percebidas agora, né? A primeira dessas consequências é o seguinte: Santo Agostinho definia o símbolo como o que quer que se mostre a si mesmo, em primeiro lugar, nos sentidos, e indique algo para além dele próprio, indique à mente algo para além dele próprio. Essa definição é absolutamente fundamental, porque você percebe por aqui que tudo, absolutamente tudo, é signo. Antes de você poder, inclusive, fazer a distinção entre o que é matéria ou pensamento, a distinção famosa de Descartes, de substância pensante e substância extensa, é preciso reconhecer esta definição, porque tudo aquilo que Descartes coloca como substância pensante é porque ele percebeu algum signo, e como substância extensa, exatamente a mesma coisa. A extensão formidável do conceito de signo pode se observar no seguinte: se você lê as obras completas de Santo Tomás de Aquino, tudo ali é signo. Mas quando um urso vê um alce e percebe que ali está o seu próximo almoço, ele também decifrou um signo. E o famoso exemplo dado pelo meu professor Stanislaw dos Anjos, que o encontrou em Santo Tomás: a ovelha que nunca viu um lobo, quando ela vê o primeiro, ela sabe que aquilo não presta. Ou seja, tudo que está ao nosso alcance indica algo para além da sua presença física imediata. No mínimo, no mínimo, o exemplo que eu já dei: se você vê um animal se movendo, você está vendo somente a superfície externa do animal. E você sabe que ele é um animal não por causa da superfície externa, mas porque ele está indicando que dentro dele há órgãos organizados de tal maneira que lhe permitem ter o movimento, alimentar-se, ter percepções sensíveis, etc., etc. Ou seja, dito ainda de outro modo, nós não percebemos nada inteiro. Tudo que nós percebemos é através de signos. Portanto, nós estamos num universo de signos. E os signos perpassam todo o universo conhecido, tanto natural quanto cultural. O signo é o elo de união entre a natureza e a cultura, entre a coisa extensa e a coisa pensante, de modo que toda essa divisão que marcou a cultura moderna e determinou o rumo de tantas coisas, né? Determinou, por exemplo, o surgimento do protestantismo, determinou o advento da filosofia moderna com Descartes, Bacon, etc., etc., e determinou todo o curso da história do pensamento, que culmina, né, em Kant, com a sua famosa proibição de conhecer as coisas em si. Não é isso? Então, se você entende a definição de Santo Agostinho, você entende que a própria expressão conhecer as coisas em si não faz o menor sentido. Porque nada existe em si mesmo. Tudo só existe como um indício que é dado a um terceiro, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do urso. Ele viu o alce e ele percebe ali o seu próximo almoço, coisa que o alce não é ainda, né? É uma possibilidade que tem no alce. E é isso que o urso decifra nele. Agora, e o urso em si, ele é conhecido por algum outro urso? Algum outro urso viu o urso inteiro, incluindo, né, toda a sua existência anterior, todos os seus órgãos internos e a sua vida futura? Não, nenhum urso viu assim. Todo urso só viu um aspecto dele que ele interpretou como signo do urso inteiro. Portanto, dizer nós não conhecemos as coisas em si é a mesma coisa que dizer o que disse Santo Agostinho: nós só conhecemos signos. Mas isso não é uma limitação do nosso conhecimento, porque as coisas são signos e não são nada mais. Algum objeto no mundo, algum ser no mundo, tem a capacidade de se mostrar todinho, intensamente e totalmente a qualquer outro? Não, nenhum tem. Todos os seres se relacionam apenas de maneiras parciais, ou seja, através de signos que eles emitem. Não é isso? Então, quando nós. Sim, tem uma edição portuguesa do Tratado dos Signos, do João São Tomás, e tem também um livro maravilhoso, escrito nos anos 60, por um filósofo português chamado Herculano de Carvalho, eu acho que é José Gonçalo Herculano de Carvalho, é Teoria da Linguagem, que também muito inspirado no João Afonso e no Santo Agostinho. Mas, então, é um elo na história desse. By the way, anos atrás, eu escrevi uma coisa esculhambando com Charles Sanders Peirce pelo seu pragmatismo, mas nós precisamos reconhecer que o próprio Charles Sanders Peirce, apesar do pragmatismo, ele foi também um dos que fizeram avançar a teoria dos signos. Então, algo devemos a ele. Eu até deveria escrever uma segunda coisa. Aquele pragmatismo do cara é uma estupidez, mas a teoria dos signos é uma coisa muito séria e ajuda pra caramba. Vocês imaginam o que teria acontecido se este fosso entre natureza e cultura, ou entre coexistência e coisa pensante, não tivesse sido aberto? O que aconteceria? Aconteceria que todas as dúvidas e todas as perplexidades da filosofia moderna, do pensamento moderno, da cultura moderna, simplesmente não existiriam. E nós estaríamos perfeitamente instalados ainda, né, no mundo cristão da Idade Média, no qual se entendia que não há limites para o conhecimento humano, desde que tudo é signo. E o ser humano é o único que tem a capacidade de interpretar todos os signos, porque os animais só interpretam os signos que dizem respeito à sua sobrevivência instintiva imediata, tá certo? Então, não há limites para o conhecimento humano, tá certo? A não ser os limites prescritos pela nossa duração e pela nossa posição, geográfica, por assim dizer, tá certo? Mas limites intrínsecos, como tantos pretenderam, né? Como, por exemplo, Kant percebeu. Os limites que Kant prescreveu, nós só podemos alcançar o que está ao alcance da nossa experiência sensível. Eu digo, mas peraí. Santo Agostinho acabou de dizer que signo é algo que se apresenta no mundo sensível e indica algo para além dele mesmo. Então, tudo o que nós conhecemos vai além da experiência sensível, porque tudo que está na experiência sensível existe como signo, indicando um algo mais. Né? Então, o próximo almoço do urso é uma experiência sensível? Será quando ele comeu o alce? Mas na hora em que ele vê o alce e adivinha ali o seu próximo almoço, isso não é uma experiência sensível, é uma antecipação. Né? Só que essa antecipação, esse tipo de antecipação, entra na tradição filosófica ocidental como sendo apenas uma elaboração mental. Ou seja, a coisa antecipada só existe na nossa mente. Então, o almoço do urso só existe na mente do urso. Eu digo, mas se ele só existe na mente do urso, como o urso poderia comê-lo? O urso pode comer o seu próximo almoço, porque o próximo almoço está no alce. Quem é signo do próximo almoço não é o urso, é o alce. Né? Então, o alce existe como tudo mais, ele existe como signo de algo que o transcende. Tudo, absolutamente tudo, existe como signo de algo que o transcende. E tudo isto é cognoscível pelo ser humano. Né? Então, jamais teríamos perdido o essencial da filosofia cristã, que está resumido na sentença ens et verum convertuntur. O ser e o verdadeiro se convertem um no outro. Eles são a mesma coisa. Só que aí levantamos o problema da verdade. Ora, todo mundo sabe que, embora eu seja um católico e de vez em quando defenda a igreja quando ela é atacada de maneira mais estúpida ou mais vil, nem sempre, não estou sempre defendendo, mas de vez em quando, com o passo do limite, eu digo algum palpite, a apologética religiosa não faz parte da minha filosofia de jeito nenhum. Por que não faz? Porque eu entendo a seguinte coisa. Eu entendo que as chamadas verdades da fé não são partes de uma doutrina, né? Porque elas não apareceram como doutrina. Né? Doutrina é uma coisa que foi pensada por um ser humano e dito ou escrito. Então, isso aí pode ser verdadeiro, claro, a doutrina pode ser verdadeira. Mas não é como esse tipo de verdade que as verdades da fé aparecem. Elas aparecem, em primeiro lugar, como fatos e coisas. Né? Deus primeiro fez o mundo. Depois seguiram essas doutrinas que ele ensinou a respeito do mundo e dele mesmo. Jesus Cristo primeiro foi sacrificado e depois vieram as doutrinas sobre o sacrifício. Né? Portanto, aqui isso tudo não apareceu como uma verdade falada, nem escrita, mas como uma verdade de fato, a verdade encarnada no mundo material. Né? Então, esta é uma modalidade de verdade. Se eu digo algo a respeito e o que eu digo é verdade, isso é uma segunda modalidade de verdade, que reflete a primeira, mas não se identifica com ela. Quando eu digo que um elefante tem quatro patas, não sou eu que estou colocando as quatro patas no elefante. Né? Eu estou repetindo no plano da palavra uma verdade que já está dada no mundo do fato, ou como quiser, no mundo material, ou no mundo da carne, ou como quiser. Então nós podemos reconhecer quatro níveis de verdade. Né? Existe, em primeiro lugar, a verdade eterna. Aqui, as verdades eternas são os conteúdos da inteligência de Deus. É o Logos divino. Então, Logos é o verbo divino, o raciocínio divino, o pensamento divino. Então, é tudo o que Deus sabe. Visto, chega para nós um fragmento pequenininho. Né? Em seguida, existe a verdade universal, a verdade do universo criado, a qual dura enquanto existir o universo criado, a qual está presente em toda parte, mas a existência dela está coextensiva com a existência do universo. Ela não abrange toda a verdade divina, mas obviamente uma parte dela. Claro que tudo o que Deus criou, ele colocou ali a sua inteligência, mas ele não colocou toda a sua inteligência de uma vez. Existem coisas que Deus sabe que não estão no universo e que desde o universo são absolutamente inacessíveis. Ele mesmo diz isto: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E as minhas vias não são as vossas vias. Portanto, tem algum negócio que ele sabe e que ele nunca contou para ninguém. Tá certo? E isso é a verdade eterna, diferente da verdade que está no universo. Né? Em seguida, existe a verdade da revelação, a verdade da doutrina cristã. Né? Esta doutrina também não vem toda de uma vez. Ela veio de pouquinho. Um pouquinho está no Antigo Testamento, um pouquinho está no Evangelho. E ao longo do tempo, das discussões entre os teólogos e tal, vai se formando um corpo de doutrina. E, finalmente, existe a verdade do pensamento humano, que é obtida através da especulação, da razão, da investigação, da discussão, do aprendizado, da cultura, etc., etc., etc., e que reflete um pouquinho das verdades anteriores. Então, são quatro verdades. Ora, de que se ocupa a filosofia? Ela se ocupa da verdade do pensamento. Não se ocupa da verdade da doutrina, não se ocupa da verdade universal, não se ocupa da verdade eterna. Ela só se ocupa da parcela ínfima das três verdades anteriores que pode ser acessível ao pensamento humano. É só isso que nós fazemos. E essa verdade do pensamento, ela existe de duas maneiras, que, para usar o termo do. O termo foi inventado por Jeremy Bentham, que era um filósofo fraquinho, e posto em circulação pelo próprio Charles Peirce. Ele diz: existem as ciências que são senoscópicas e as ciências que são ideoscópicas. Senos vem do grego, seno quer dizer comum. Aquilo. Ou seja, a verdade que é investigada na experiência que é comum a todos os seres humanos. E existe a verdade ideoscópica, que é a verdade observada num certo recorte ideal feito pela mente. Essa é a diferença de filosofia e ciência. Né? Então, a filosofia investiga a verdade tal como é acessível à experiência comum de todos os homens. A ciência, ao contrário, ela faz um recorte comproporcional as possibilidades do seu método e, dentro disso, investiga tal ou qual fenômeno, tal como ela o recortou. Portanto, ela não investiga a realidade tal como se apresenta aos seres humanos em geral. mas a realidade tal como se recorta dentro das possibilidades de um método determinado, que é o método daquela ciência particular. Tanto a filosofia quanto a ciência investigam, então, o quê? A parcela da verdade que é acessível ao pensamento humano pelos seus próprios recursos. Né? Seja investigando a experiência que é acessível a todos os seres humanos, a experiência comum, seja investigando a verdade ideoscópica recortada pela ciência, por cada ciência conforme o seu método. Isso é tudo que nós podemos fazer. Não é isso? Isso quer dizer que a exposição, vamos dizer, das verdades divinas, das verdades universais, das verdades da doutrina, não faz parte da filosofia nem da ciência de maneira alguma. Né? E nós não podemos dizer que as verdades da filosofia sejam menos verdades do que as outras. Não, elas são verdades sobre menos coisas, sobre, vamos dizer, um círculo de experiência menor. Tá certo? Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que o conhecimento místico de Deus faz parte da filosofia. Porque esse conhecimento não está à disposição de todo mundo, né? Está à disposição de pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. São Tomás de Aquino definia a mística como conhecimento experimental de Deus. Sim, mas isso aí vem após uma vida inteira de exercícios ascéticos, de práticas de santificação, etc. Então, daí, no fim, o nego tem lá uma conversa de 2 minutos com Jesus Cristo. Portanto, isso não faz parte do cenoscópico, evidentemente. Não está à disposição. Em princípio, não há barreiras para que todo mundo tenha acesso a isso. Mas, na prática, sabemos que não é assim. Então, mesmo a verdade da doutrina, ela, ou seja, a verdade da revelação, mesmo essa chega a nós filtrada pela verdade do pensamento. Quando eu leio a Bíblia, bom, uma coisa é o que está escrito na Bíblia e outra coisa é o que eu entendi da Bíblia. E eu só posso falar sobre esta parte. Sobre aquilo que eu não entendi, eu não posso falar. Portanto, as nossas opiniões sobre a Bíblia são apenas opiniões nossas, não são a verdade da Bíblia. Se, agora, essa distinção é importante. Se existe, vamos dizer, uma tradição apostólica. Então, essa tradição apostólica, ela subscreve certas interpretações como sendo universalmente válidas e decreta que elas constituem a doutrina da Igreja. Mesmo assim, cada um que vai ler vai filtrar aquilo de acordo com as possibilidades do seu pensamento. Não é isto? Então, é por isso que na doutrina da infalibilidade papal se coloca lá que o Papa só é infalível em matéria de moral e de doutrina, ou seja, quando ele opina sobre coisas que já estão decididas pela Igreja. E ele não vai contra, então ele é infalível, por quê? Porque a igreja é infalível, então ele repetiu a mesma coisa que a igreja já disse, ou tirou uma conclusão óbvia do que já está lá. Se ele disser alguma coisa a mais, é opinião dele, não precisa estar errada necessariamente, mas é apenas opinião dele, né? Em geral, as pessoas fazem muita confusão sobre a questão da infalibilidade papal, imagino que a igreja acredita que o sujeito é infalível em tudo. Se ele disser, né, o resultado do próprio próximo jogo, Corinthians-Palmeiras, ele é infalível. É claro que o Papa não é infalível nesse sentido. A infalibilidade do Papa é apenas a infalibilidade da própria Igreja. Mas no começo da modernidade, a ruptura entre o que é natureza, o que é cultura, o que é corpo, o que é pensamento, o que é coexistência, o que é coisa pensante, chegou ao auge. E isso produz toda a filosofia moderna e isto mesmo produz a reforma protestante. Porque o essencial da reforma protestante era a questão da transubstanciação. E Lutero então diz o seguinte: eu acredito que Jesus está realmente presente na hóstia, mas ele não transforma a hóstia no seu corpo. Tem a hóstia continua sendo hóstia, o pão continua sendo pão, igualzinho, não tem mudança estrutural na substância, e o Cristo entra lá de alguma maneira misteriosa que eu não sei. Ele diz, eu não sei como. Até então, o que se dizia é o seguinte: Cristo transformou o pão no seu corpo e transformou o vinho no seu sangue, materialmente. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como ele faz isso? Parece muito difícil para pessoas que só entendem o Cristo como, só entendem o Cristo encarnado como ser humano. Não entendem realmente que o Cristo encarnado como ser humano é o mesmo Logos primordial que criou tudo. Para isso, você precisa estudar um pouco de metafísica e entender o que quer dizer o Logos divino. O Logos é o criador da matéria. Portanto, a matéria está à disposição dele para fazer o que ele bem entender com a matéria. Se não for isso, ele não é o Logos, e se não for o Logos, ele não é o Jesus Cristo. Ele é apenas um pastor evangélico. Ou padre católico, se quiser. A maior parte das pessoas que se metem a falar disso, elas não entendem o que é o Logos. E não entendem, portanto, que a ideia da transubstanciação, que tanto choca, as inteligências mais grosseiras e materiais, metafisicamente, é uma exigência óbvia. Se aquele que criou a matéria não tem a matéria à sua disposição, quem mais vai ter? Não é isso? E se Cristo, Jesus, não tem o poder total sobre a matéria, ele não é o Cristo, simplesmente. Ele é apenas, sei lá, um santo, um profeta. Ele é João Batista, ele é Elias, ele é qualquer Zé Mané descido do céu. Isto foi a origem de toda a encrenca. Lutero, um ser que odiava a filosofia, odiava em particular Aristóteles. Odiava porque ele não tinha capacidade para isso. Você lendo os escritos de Lutero, você vê que Lutero é um grande escritor, eloquente, fortíssimo, mas ele não tem um raciocínio, não tem uma demonstração, não tem nada. Cientificamente não tem nada ali. Tem, assim, um monte de xingamentos, um monte de diatribes ferocíssimas sobre a corrupção, sobre não sei o que. Mas uma argumentação fundamental. Falou, mas quem é Lutero para discutir com Aristóteles? Meu Deus, você está brincando, né? Então, a Igreja teve que se utilizar dos instrumentos criados por Aristóteles para conseguir expor certas verdades, tá certo? Em linguagem humanamente compreensível. E uma dessas verdades é a própria noção do Logos como criador da matéria. E note bem, no credo católico está escrito que tudo que foi criado pelo Logos, por Jesus. Deus Pai não criou diretamente, criou através de Jesus, através do Logos. Então, o Logos é o Senhor da matéria. Isso quer dizer que ele pode transmutar nele mesmo o que ele bem deseje. Ele pode se transmutar nele mesmo um espinheiro que está pegando fogo, a famosa sarça ardente, que a sarça é um espinheiro. O espinheiro fala a Moisés e é Deus que está falando. Ele pode transformar nele mesmo a abóbada celeste, num determinado lugar onde estava lá João Batista batizando os caras, de repente a abóbada celeste, que é uma coisa do universo físico, começa a falar. E ele pode transformar nele mesmo o pão e o vinho. Por que não? Do ponto de vista do materialismo humano, isso é difícil. Tanto que aquele rapaz decidiu discutir comigo, ele até, veja o que ele disse. Ele disse, não, isso não é possível. Jesus não poderia se transmutar no pão e no vinho, porque o corpo dele ainda estava vivo e o pão e o vinho estavam separados dele. Então, quer dizer, do ponto de vista do materialismo humano, aqui está o corpo de Jesus, ali está o pão e o vinho, portanto, as duas coisas não podem ser a mesma. Daí ele pergunta, será que ele criou uma extensão dele mesmo para pôr no pão e no vinho? Ele diz, é muito difícil pensar uma coisa dessas. Digo, não, para mim não é difícil não, porque eu sei que o Cristo é o Logos, e que o Logos é o Senhor da matéria. Não há matéria sem ele, porque, diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Tudo o que existe, existe em Deus. Isso quer dizer o seguinte, que se não tem o Logos, não tem matéria nenhuma. Você pega o pão da padaria, no pão que não é a hóstia, não é a hóstia consagrada, o pão comum, sem o Logos ele não existe. Então, o pão depende 1000% do Logos, como tudo depende do Logos. Todas as leis constitutivas do universo, todas as fórmulas das coisas, o DNA, as proporções intrínsecas, as relações entre objetos próximos e distantes, tudo isso está no Logos, meu Deus do céu. Então, Essas pessoas que dizem que têm fé no Cristo, eles têm fé num Cristo que parece um pastor protestante, um pregador, um profeta, uma coisa assim, mas não é o Logos divino, né? Porque se você reconhece que é o Logos divino, você tem que entender. Olha, se ele diz que que o pão é ele, o pão é ele. Ponto final, né? Mais ainda, se Jesus não estivesse no pão e no vinho, nós, comendo pão e bebendo vinho, não nos transformaríamos carnalmente em Jesus Cristo. E se não nos transformamos carnalmente em Jesus Cristo, como poderíamos ter a vida eterna se Deus não prometeu a sobrevivência das nossas almas, mas a ressurreição dos nossos corpos? Como é que o corpo não santificado pela presença de Cristo vai ressurgir e ter uma vida eterna? Isso não é questão de teologia, é questão de saber ler, né? E saber ler não é só ler frase por frase, é saber relacionar uma frase com outra, né? Mas, note bem, os caras me mandaram aquele vídeo do rapaz lá do Comeu, Iago Martins, ele refutou você, não sei o que, eu falei, bom, vamos ver, não custa. De vez em quando aparece uma refutação séria. O Fábio Salgado vive me refutando com razão. E daí eu não tinha remédio senão enxertar no que eu estou dizendo aquilo que ele tinha me ensinado. Isso é normal na atividade filosófica. Ela progride com a discussão, veritas filia temporis, dizia Santo Tomás, a verdade é filha do tempo. Ele está se referindo à verdade do pensamento, é claro, não à verdade de Deus. A verdade de Deus é eterna, não precisa do tempo. Mas a nossa precisa do tempo, quer dizer, você descobre um pedacinho, vem outro, conserta um pedaço, põe um outro pedaço, e assim vai, né? E daí eu fui ver e descobri que o negócio era um besterol fora do comum. Assim, aquilo era uma confusão mental, assim, que dá vontade de dar uma injeção no cara, de haloperidol, triperidol, qualquer coisa assim, para botar a cabeça dele em ordem. O rapaz não se entende. E eu fiquei chocado, fiquei ofendido, na verdade, das pessoas me mandarem isso e dizer que é uma refutação. 17 mil pessoas foram lá aplaudir aquilo e milhares delas vieram na minha página me encher o saco, dizendo: o cara refutou você. Ele disse: ah, você refutou? Grande porcaria, porque afinal ele refutou um textinho de 20 linhas sobre um assunto periférico. Então eu não sei nem nada de grave alguém me refutar naquilo lá, mas eles estão falando naquele sentido de que, ah, ele humilhou o infalível, blá, blá, blá, blá. Assim, eu digo, que cafajestada, que coisa estúpida, né? Daí eu fui lá ver, e assim, era um negócio que inteiramente absurdo. Por exemplo, ele dizia: Jesus disse aos escribas, vocês estão lendo a Bíblia procurando ali a vida eterna. E daí prossegue o rapaz de água. E ele disse que eles estavam certos ao fazer isso, porque a Bíblia dá testemunho dele. Eu digo: não, eu li o trecho inteiro, e não esse pedacinho. Continua a frase. Jesus diz o seguinte: vocês ficam lendo a Bíblia, procurando nela a vida eterna, e ela dá testemunho de mim, mas vocês não vêm a mim para obter a vida eterna. Então, que mesmo sabendo que a Bíblia dá testemunho de Jesus e que Jesus é a vida eterna, eles não iam a Jesus, ficavam só lendo a Bíblia, buscando ali a vida eterna. Ou seja, o homem falsificou a coisa para argumentar contra mim. Falsificou as palavras do próprio Jesus. Isso é coisa que se faça, né? Isso é coisa que um cristão, mesmo não sendo pastor, possa fazer? Não, não pode fazer. Só que depois ele diz o seguinte: nenhum protestante jamais afirmou que a Bíblia é a condição suficiente para obter a vida eterna. Digo, como não? Se você mesmo acabou de dizer isso, se você disse que o Cristo aprovou o que aqueles caras estavam fazendo de buscar a vida eterna na Bíblia, você está concordando com isso. Não só concordando, como você está escorando na autoridade de Jesus Cristo para dizer isso. Então, logo, você diz isso, você diz que ninguém jamais disse. Né? O que é isto? É aquela confusão de analfabeto funcional. Eu não acredito que ele seja desonesto, mas é o seguinte: só o brasileiro consegue ser burro ao ponto de parecer desonesto. Precisa caprichar muito na burrice. Né? Ele não é, claro que ele não é desonesto, claro que ele é sincero. Ele simplesmente é uma mente confusa. Ele não se entende a si mesmo. Né? Então, mais tarde o cara se mete a corrigir o meu grego, dizendo: Olavo, que se diz tão conhecedor do grego. Mentira. Eu disse no mesmo texto, eu disse: eu conheço só um pouquinho de grego, conheço o suficiente para consultar dicionário e verificar o sentido de uma palavra ou outra. E foi isso que eu disse. E não disse isso por modéstia, disse simplesmente porque é verdade essa. É assim. Então, vamos dizer, eu digo que você domina uma língua quando você é capaz de conversar nela razoavelmente, escrever nela de maneira correta, se possível, até elegante. E nesse sentido, eu só posso dizer que eu domino, além do português, o francês, o inglês e o espanhol. Italiano, eu leio perfeitamente, até sem dicionário, mas não consigo escrever em italiano. Romeno, eu leio muito mal, não consigo escrever. Latim, leio, mas não consigo escrever. Grego, e conheço só um pouquinho. E árabe, conheço só um pouquinho. Então, eu sei o que é dominar uma língua e o que é arranhar outra língua. Eu sei perfeitamente a diferença. E eu sei que o grego eu só arranho. Mas daí vem ele. Eu estudei não sei quanto, eu conheço a distinção do grego clássico e grego koiné, que esse idiota da Lava não conhece, e patati, patata, patata. Várias vezes ele repete isso. Daí eu transcrevi, né, quando Cristo diz: fazei isto, toito poietes, né? Fazei isto. Né? Eu estou discutindo lá a questão da comunhão. E ele diz: esse Olavo que chegava tanto de saber grego, ele transcreve esta letra aqui com Y, quando na verdade é um U. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo aí? Essa letra não é um U. É o U francês, U. E ela chama-se Y. E a maiúscula dela é o quê? É um Y. E a parte minúscula é só a parte superior do Y. E fica parecendo um U. Esse cara, ele conhece tanto o grego que ele não conhece o nome de uma letra e o som de uma letra. É o mesmo sujeito que escreve bucho com X e fralda com U. Gente, eu sempre vivo dizendo para vocês, por que que eu insisto tanto no domínio da literatura? Toda educação começa com o domínio da língua pátria. Se você não é capaz de escrever na língua pátria com correção, clareza, ordem e, se possível, uma certa elegância e beleza, você não tem acesso a estudos superiores de natureza alguma, nem mesmo técnica, né? Porque você vai dominar a operacionalidade da técnica, mas você não vai entender o fundamento dela. Então, chega esse cara que escreve bucho com X e vem me dar lição de grego e lição de teologia. E vem 17 mil caras apoiando o sujeito. E dizendo, ele contestou com Olavo, não é fácil discutir com o protestante bem informado. Falei, não, não é fácil, não é fácil, é impossível discutir com um sujeito que não se entende a si mesmo, que acaba de falar uma coisa e se desdiz. Não dá para fazer isso, gente. Né? Só dá para fazer duas coisas: você fica bravo, manda para aquele lugar, ou você dá risada, que nem fez o Bernardo Kister. Né? Não há mais nada para fazer ali. Então, está na cara que esse rapaz não está qualificado para passar no vestibular de uma faculdade de teologia decente. Quanto mais para sair dela com um canudo embaixo do braço e botando banca. Agora, esses problemas todos da teologia protestante e do seu confronto com a Igreja Católica, não dá para entendê-los sem uma formação filosófica sólida, porque todo o vocabulário usado de parte a parte é filosófico. Hã? Claro que existem objeções sérias de parte a parte. Eu li grandes filósofos protestantes, Hermann de Weerde, eu li, falei, olha, isso aqui, discutir com Hermann de Weerde, sim, seria difícil. Mas as pessoas dizendo que discutir com este rapaz é difícil, né? Só é difícil porque ele não está entendendo nada e ele fala coisas sem sentido, e você refutar o sem sentido é impossível. Você só pode mostrar que não tem sentido, né? Você está dizendo isso ou está dizendo o contrário disso? Ele não sabe, ele mesmo não sabe. É apenas, vamos dizer, o que unifica o discurso dele é apenas um sentimento, um desejo intenso de desmentir o Olavo. Né? E através de um textinho de 20 linhas que o Olavo escreveu, você desmoralizar o Olavo. Por quê? Porque no Brasil existe esta ideia de que é obrigatório você errar. O erro não é apenas perdoar, o erro é obrigatório, porque é o erro que prova que você é humano. Escuta, desde quando a imperfeição humana inclui a obrigação de errar? Né? Ou não se estirar? Isso é uma noção diminuída e humilhante. Né? Por exemplo, eu li a obra inteira do Lila Velha, inteirinha, não faltou uma linha. Eu nunca discordei dele numa palavra. E ele continua sendo um ser humano imperfeito. Por quê? Ele nunca errou, mas ele não disse tudo. Eu posso acrescentar alguma coisa ali. O Erich Wegener, eu nunca discordei de uma linha do Erich Wegener, mas eu acrescentei algo. Eu acrescentei a teoria dos quatro discursos que reforça o que ele está dizendo, além nem do que ele percebeu. Então, quando você pega um grande filósofo, qual é o problema de você concordar com tudo? Você fica humilhado porque tem que concordar com tudo? Você fica humilhado porque o cara tem razão em tudo? Mas que mente mais mesquinha e porca é a sua? Só que isto já está arraigado na cultura brasileira. A falibilidade humana obriga você a errar, porque se você acertar em tudo, você é um arrogante. Eles pegam essa ideia da arrogância e chegam ao delírio de eles vivem discutindo, e vocês sabem perfeitamente que eu não tenho nem o curso secundário completo, né? Todo mundo sabe. Em vez de discutir com um doutor em teologia, e daí ele vira o pobrezinho a quem Deus revelou os segredos, que negou os doutores, e o doutor sou eu. Isso é alucinação, porra. Se um de nós é o pobrezinho sem instrução ao qual Deus ensinou alguma coisa, isso é moá. Hã? Do mesmo jeito que o pessoal falava do próprio Jesus Cristo. Como é que ele sabe essas coisas se ele nunca estudou? Hã? Eu sei lá. Bom, ele já sabia antes, porque ele é o Logos Divino. Eu não sou o Logos Divino, mas certamente Deus me ensinou alguma coisa. Por quê? Porque eu pedi, porque eu queria, porque eu precisava. Hã? Muitas vezes. Eu rezei pedindo para entender alguma coisa e entendi. Antes mesmo de ter estudado. Isso acontece para qualquer um que queira. Não acontece com esses caras porque eles não querem, porque eles não acreditam. Eles não acreditam na inteligência humana. Por que não acreditam na inteligência humana? Porque todo o peso de 4 séculos de cultura moderna criou um abismo entre a mente deles e o mundo físico. O mundo é incognoscível. Tudo que tem na nossa mente são construtos culturais. Nós chegamos ao absurdo das pessoas acreditarem que a identidade sexual do sujeito é um construto cultural separado da realidade física. Eu digo, como isso seria possível? Por exemplo, o sujeito nasceu, ele nasceu no sexo masculino, mas ele quer ser mulher. Eu digo, como é que ele vai querer ser mulher se não existe mulher? Né? Se tudo é um construto, a identidade masculina é um construto artificial e a de mulher também. Então ele quer apenas trocar de construto, trocar de estereótipo, é isso que ele quer? Mas se ele quer apenas trocar de estereótipo, com que direito ele diz, eu estou num corpo de homem, mas verdadeiramente sou mulher? Nós chegamos a esse ponto de estupidez, gente. Isso é estupidez, isso não tem nada a ver com sexo, isso é burrice. Burrice elevada ao centésimo do trigésimo milésimo do cubo, né? Que o sujeito, daí você vê um verdadeiro idiota, ele acaba parecendo malicioso e esperto como o Satanás. Olha, mas ele não é Satanás, ele é apenas um idiota. Né? Então, gente, a cultura brasileira está impregnada disto, deste amor à ignorância, deste amor ao erro, desta obrigação do erro. Os caras ficam brabo porque o Olavo tem sempre razão, em algum ponto nós temos que provar que ele está errado. Por quê? Né? Por que que eu não posso acertar, hein? 100% ou 98% dos casos. Por quê? Qual é o problema? Se eu acertar em tudo, eu serei Deus, por acaso? Não, eu serei sempre apenas o Zé Mané que estudou o negócio e pensou a respeito. É? Nós estudamos para acertar. Estudamos para conhecer a verdade. E conhecer a verdade é próprio do ser humano, porque ens et verum convertuntur. O ser e o verdadeiro se convertem um no outro. Não há barreiras ao conhecimento humano. Eu confio no conhecimento. Hegel dizia que sem a fé no poder do espírito humano, não há investigação filosófica. Se você já começa a dizer, não, o ser é incognoscível, etc. Então, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, né? Larga a faculdade de filosofia, vai para um bordel, vai para um puteiro, vai fazer algum negócio divertido, porque aqui você só vai sofrer. Você vai estudar, estudar, estudar, estudar, e no fim diz, mas eu não conheço a coisa em si. Entendeu? Então, gente, é isso aí. Então, vamos parar um pouco, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Naturalmente, tem algumas perguntas sobre a situação política do momento, inteiramente legítima. Aqui o Antônio Mamede pergunta: o senhor poderia comentar a declaração do general Mourão sobre uma constituinte feita por notáveis? Sei que a opinião do senhor seria que o Bolsonaro executasse um governo plebiscitário que culminasse numa nova constituição a partir da integração dos princípios gerais envolvidos nas decisões dos plebiscitos. Porém, gostaria de saber alguma possibilidade dessa visão do general Mourão ser favorável. Cadê os notáveis? Esse é o problema, né? Quantas pessoas capacitadas para fazer isso tem no Brasil? Eu não acredito que tenha. Eu acho que o melhor seria seguir a sabedoria popular e integrar na Constituição as escolhas populares fundamentais. Porque se o que você decreta na Constituição, que a Constituição impõe, está contra os hábitos e as crenças do povo, a Constituição simplesmente não será obedecida. E, vamos dizer, esse negócio de impor uma Constituição desde cima já vem sendo tentado no Brasil desde da proclamação da República. E daí fica aquela situação do que falava o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas chamou o ministro da Justiça, o Chico Campos, disse: olha, baixa uma lei, um decreto sobre isso. Daí o ministro falou: mas já existe uma legislação sobre isso, seu presidente. Ele falou: é, mas a outra não pegou. Quer dizer, a lei aqui é assim, é como um anzol que você joga, talvez o peixe pegue, talvez não pegue. Isso esculhamba com a lei. A lei tem de refletir a crença popular profunda, aquela que às vezes nem se expressa em palavras. Você tem que dar uma chance do povo se expressar, para daí você agregando, né, essas crenças arraigadas, e daí você as transforma na Constituição. Foi assim que se fez a Constituição americana, meu Deus do céu. Eu tenho o livro do McLaughlin, História Constitucional dos Estados Unidos, é uma obra-prima, um clássico, e ele mostra como a independência americana praticamente não inventou lei nenhuma. Ela pegou aquilo que já estava nos costumes desde o tempo da colônia e simplesmente botou no papel. É isso que nós temos. Quando é que nós vamos aprender isso aí? Não há notáveis, não há gênios iluminados que possam substituir, vamos dizer, o povo, né? Se todo, não adianta você fazer uma coisa que é você que está pensando em não o povo e dizer que é todo o poder emana do povo. Seja sincero, não, todo o poder emana de mim que estou assinando essa porcaria. Nós temos que parar com isso e, pela primeira vez na nossa história, dar chance à voz do povo. Então, é assim, Bolsonaro não foi eleito ainda, mas quando ele for, eu vou apelar a ele para que faça isso. Veja, o Charles de Gaulle fez experiência durante mais de 20 anos, sempre deu certo. Surgia dúvidas, vamos consultar o povo. Fazia pergunta, todo mundo escolhia e obedecia o que o povo falou, sempre dava certo, não tem erro. Aqui, Guilherme Bastos, por que na ceia católica o povo não bebe vinho? Aqui bebe. Aqui nós tomamos o vinho toda a missa. Isso aí depende do padre, da paróquia. Existem algumas divergências teológicas a respeito disso. Teológica, não, litúrgica, né? A respeito disso, mas nada sério. Mas eu sei que aqui, tanto na catedral quanto na outra igreja pequena, as duas igrejas que nós frequentamos, aliás, nas três, porque existem duas igrejas de São Joseph, né? Nas três, todo mundo faz a comunhão nas duas espécies, né? Portanto, esse é mais um problema local brasileiro do que um problema da igreja. O professor largou o cigarro, por quê? É muito simples, quando eu saí do hospital, a minha capacidade respiratória, que era monstruosa, era absurdo, estava reduzida a 15% ou 10%. Então não tinha nem espaço para botar a fumaça. E além disso, fazia tempo que eu já pensava, quando chegasse aos 70 anos, adotar o cachimbo. É a oportunidade, porque o cachimbo você não engole, não precisa espaço. Aos poucos está aumentando o espaço, mas vai demorar. Aqui, Vinícius Sander Santana. Jesus, sendo logo divino, tendo a capacidade de moldar a matéria no que quiser, ou se moldar no que quiser, e nós, como seres humanos, tendo a habilidade de moldar a matéria de forma deficitária, perto do nosso Senhor Jesus Cristo, seria um pequeno fragmento da habilidade que Deus concede a nós? Sim, exatamente. A capacidade que o ser humano tem de transformar a matéria é um reflexo menor da criatividade do Logos Divino. Ele concede isso a nós, né? Em parte, nós criamos o nosso ambiente. Deus criou todo e nós podemos modificar um pedacinho ou outro. Michel Fetter. Uma vez, numa aula da faculdade, o professor disse que o pão não era o corpo de Jesus, mas apenas o simbolizava. Eu disse que era o próprio corpo de Jesus, então ele disse que, sendo assim, o ato da comunhão era um ato antropofágico. Esse é outro. Vira, esse negócio de antropofágico foi uma piada feita pelo Jorge Gurdjieff. Eu tenho grande apreciação pelo Jorge Gurdjieff, mas eu não acredito numa única linha do que ele diz, porque é tudo gozação do princípio ao fim. E ele diz, não, esse é um ritual antropofágico, tá? Era gozação. Assim como ele disse, Deus é material, porque se Deus não fosse material, nada seria material. E outras coisas desse tipo. Ou assim, o senhor não tem alma nenhuma, mas pode adquirir uma mediante uma certa quantia de dinheiro. Assim, é um negócio de morrer da risada. Mas ele lançou essa história para as pessoas levarem a sério. Ora, não é antropofágico se você considerar, vamos dizer, o corpo de Jesus na escala de um corpo humano normal e não na escala do Logos encarnado, meu Deus do céu. Jesus, o Logos encarnado, ele tem ainda, embora você o veja apenas com a forma do corpo humano, ele não é só aquilo. Ele ainda é o mesmo Logos divino que criou toda a matéria, meu Deus do céu. Então, pode ser difícil para as mentes medíocres observar a coisa simultaneamente em dois planos, no plano físico e no plano metafísico, né? Então, vocês assistiram aquele filme Gladiador? Quando ele, no meio da batalha, diz o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, nós temos que desenvolver esse senso, né? O Jorge Bernanos, ele tem uma habilidade extraordinária, de François Mauriac também, de contar uma história em dois planos, o que está acontecendo aqui e o equivalente disso no céu. Né? É só assim que você vai entender do que Jesus está falando. Ele diz, olha, o corpo do Logos encarnado tem esta propriedade de que você o come, come, come, come, e ele nunca acaba e não morre. E continua tendo, você continua vendo separado do pão e do vinho. Esse negócio é um milagre, pô. Você não pode entender um milagre de acordo com os princípios, vamos dizer, da física elementar do ginásio. Não tem jeito. Bom, se você entrar em física quântica e tal, talvez você consiga algo. Se você tiver dúvida, leia o livro do Frank Tipper, The Physics of Christianity. Talvez para você começar a especular um pouco. Mas, de qualquer modo, o modo certo de abordar essa coisa é a metafísica e não a física elementar. Então, as pessoas que fazem isso, elas estão blasfemando, mas elas não sabem. É aquele negócio, os caras não são maliciosos, eles são apenas burros. Mas é tão burro que parece malicioso. Vamos ver o que mais. Vinícius Santos, como o senhor enxerga a atual relação entre as correntes da cristandade, desde o ponto de vista do globalismo, principalmente no que se refere à Igreja Ortodoxa? Isso aí é um abacaxi. Porque você vê, a Igreja Ortodoxa russa sempre foi instrumento da KGB. Né? O patriarca que teve o seu encontro, né, com o Papa Francisco, patriarca Kirill, é um homem da KGB. É o chefe da Igreja Russa, era da KGB. Então, se você vai para a Rússia e vai se meter na guerra, você vai ter que andar em ovos. Você não sabe com quem está lidando. Tá certo? Então, eu não posso me pronunciar sobre isso, porque é o seguinte, eu nem leio russo para investigar isso aí, para saber quem é quem e o que que você pode confiar e o que não pode da Igreja Ortodoxa. Ortodoxa russa, da grega sem menos ainda, se você quiser saber. Né? Mas é claro que não é esta confusão que é a Igreja Russa, né? Qualquer dúvida, você pergunta lá para o Luiz Felides. Eu sei o seguinte: a Igreja Ortodoxa não é um grande problema, porque todos os sacramentos dela são reconhecidos pela Católica e vice-versa. Né? Então, se você for batizado na Igreja Grega, ou mesmo na Russa, vale. Se casou na Igreja Russa, vale. Assim por diante. Então, isso não é um grande problema. Né? Tem umas divergências teológicas que podem ficar para resolver depois. Né? Agora, o fato é o seguinte. No presente momento, há um esforço tremendo do governo russo para dar a ideia de que a Rússia agora é o farol espiritual da humanidade. Eles inventaram essa falsificação de que a Rússia foi consagrada pelo Papa João Paulo II, que não foi absolutamente, e com base nisso eles pretendem agora unificar a cristandade sob a bandeira russa. Isto é uma farsa tão perigosa quanto o globalismo ocidental. Como escapar disso? Eu digo, olha, só quem poderia botar ordem nisso, botar clareza nisso, seria a Igreja Católica. Só que o Papa não quer, né? O Papa está lá ocupado em outras coisas, em pedir desculpas para os homossexuais, afagar a cabeça do patriarca Quirino. Ele está muito ocupado, né? Então nós temos que fazer, nós mesmos, mas nós não temos poder para fazer. Então a situação é essa. Espero que o próximo Papa seja um pouco melhor do que esse, é? Ah, e as igrejas protestantes? Eu digo, bom, as igrejas protestantes é o seguinte: metade está contra, metade está a favor. Porque em 1948, quando fundaram o Conselho Mundial das Igrejas, reunia todas as igrejas protestantes, quase todas, ou quase todas, era um órgão comunista. A KGB mandava em todas essas igrejas e elas não sabiam. Como é que está hoje? Falaram, não sei, eu não tenho informação atualizada. Na verdade, ninguém tem. Mas você tem que parar para pensar o seguinte: na Igreja Católica, quantos católicos apoiaram ostensivamente a ascensão do PT? Um fragmento pequeno. Ou seja, só aquela parte ligada, mais pessoal estudantil, ligada à teologia da libertação, mas a maioria dos fiéis nunca gostou disso. Mas as igrejas protestantes apoiaram maciçamente. Depois se arrependeram, voltaram atrás, viram que tinha se metido numa fria. Voltaram atrás, Magno Malta, Malafaia, etc. Mas, e é claro também que sem o apoio delas não vai poder cair esse sistema, tá certo? E o pessoal fica, não, você fica levantando polêmicas teológicas, não está no momento. Escuta, o que que polêmica teológica impede você de votar no meu candidato? O que que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu? Não é isso? Então, outra coisa, se para eleger um candidato o sujeito tem que sacrificar a sua fé, né? Vou deixar o cara humilhar a minha igreja só porque eu não quero perder um eleitor para o Bolsonaro. Fala, tá bom, então chega no juízo final, você pede para o Bolsonaro te defender, né? Porque Jesus não vai querer te defender. Então, primeiro Jesus, depois o Bolsonaro, você desculpe, né? Primeiro Jesus, depois o Bolsonaro, depois até eu. Bom, acho que por hoje é só, gente. Já foi bastante coisa aqui, tá? Então, algum aviso? Não, segunda-feira tem esse hangout com a Beatriz Kisses, né? Quero avisar meus candidatos ao Bolsonaro para o presidente da República, a Joyce Hasselmann para deputado federal, e se eu fosse eleitor em Brasília, votaria na Bia Kisses para deputado federal. Os outros eu não sei, tá bom? Até lá, muito obrigado.